está comigo. Espírito Santo que me leva ao Pai quando preciso. Ele não me deixa só, me toma em teus braços, para que eu me sinta bem, melhor amigo não há. Ele está comigo pra me consolar. Ele quem me alegra nas dificuldades. Quando me sinto só, ele está comigo pra me consolar.